passagem, 3145, 2610, da Elga Fidel. Boa tarde, igual no 620, vai passar 2000 na PUCA. Zero, oito, boa tarde. Tu levou 1169. Dael, Leda, Bidete. Quando possível, Leda, gol 1169. senhor pode chamar o controle 208? Controle de Salvador, Cordial, boa noite, é o 2231. Restrito 4.2231. Está liberado da restrição, 15.000. Restrito 4.2231.